sides of you and me. The endless void of a dark black sea and a giant oyster, the mother of all things. And the oyster made a... Ok, portanto, muito boa noite. Estamos aqui hoje para gravar o terceiro podcast da Zwam, dedicado nesta versão a Macworld, portanto é Macworld Edition. Comigo, eu sou mais conhecido como o Demiurgo no nosso fórum, e tenho comigo hoje aqui o Watermelon, que é um dos atuais moderadores da Zona Apple, e também o Raspo. Portanto, pedi-vos a vocês que se apresentassem agora e que dissessem também os vossos nomes, porque iremos tratar-nos dos nomes próprios durante este podcast. Pronto, como o Pedro já referiu, sou o Watermelon, atualmente sou um jogador na Zwam. E sou o André Mel. Ora viva, e eu sou o Rasputin, e sou Daniel Lemos, e sou um power member na televisão. Membro do poder. Então, hoje... Membro enérgico. Hoje temos uma boa edição para gravar, temos muitos tópicos para falar. Aqui o nosso guião aponta para 6 ou 7 tópicos. Preciso tentar falar em todos, pelo menos com alguma brevidade, para não ser uma edição demasiado pesada e maçuda. E vamos começar agora por referir que esta Macworld, que deu origem a este programa, é precisamente a última Macworld na qual a Apple participou. Não vai ser a última, porque a 2010 já está marcada, mas foi a última com a presença oficial da Apple. O que é que vocês têm a dizer sobre isto? Começo com o André. Basicamente, foi um anúncio que me surpreendeu, mas os motivos da saída, quanto a mim, são fáceis de perceber. Não sei se vocês leram o comunicado da Apple em relação ao assunto, mas basicamente o que eles referem é que, tendo dezenas e dezenas de lojas espalhadas pelo país, onde a experiência é igual ou melhor que na Macworld, simplesmente não faz sentido continuarem a ir a uma expo. E depois também há aquela questão do timing da apresentação. No fundo, a Apple é forçada a apresentar produtos no horário definido por terceiros, e também está logo à saída do Natal, e portanto é uma péssima altura, e possivelmente também está a fazer um hijack às compras de Natal. A verdade é esta, é que durante anos a fio isso não foi um problema para a Apple, e portanto pelos vistos descobriu isto em 2009, ou pelo menos em 2008, que a decisão terá sido tomada em 2008. Isso para mim é um bocadinho estranho, só agora é terem reparado todos esses problemas associados a esta Macworld nesta data. Não foi uma... A decisão comercial entende-se, e os argumentos são todos válidos, mas realmente tem essa oportunidade, é estranha. Porque agora e depois... há duas semanas do início da Macworld, eles tiraram o tapete completamente à IDG, à organizadora da Macworld, porque toda a gente estava, quando se inscreve na Macworld, está à espera de assistir à Keynote ou à Steve Note para saber o que é que a Apple vai apresentar, não é? Exatamente. Pois. E desculpa, Pedro, quanto à situação da última Macworld, sinceramente, mesmo estando já marcada, após este anúncio da Apple dizer que já não foi a última, que não participará mais, não sei se conseguirão mesmo organizar a Macworld para 2010, porque... A força da gravidade, da atração de imprensa, third parties, tudo, desaparece. A Apple não está lá. Acho, esta é a minha opinião, não é? Aliás, como aconteceu com a outra Macworld, né, na Boston. Exato. Quando mudaram Nova York para Boston, a Apple disse que simplesmente não ia, e em Boston só houve um ou dois anos sem a presença da Apple, se não me falhar. E a Macworld de Paris também acho que já acabou também, não já? Sim, a Apple de Paris, a Apple Expo de Paris esteve marcada para setembro deste ano e tenho a ideia que foi cancelada. Pois, né? Estas feiras monomarcas, se a marca não aparece, não há grande grande objetivo em aparecerem os third parties e a imprensa Exatamente. Em cobrir a própria feira. Mas isto é, estes pontos que o André apresentou também são válidos para a CES, para a TGS, para a E3, que são as grandes feiras de videojogos, porque o que as empresas estão a ver é que essas grandes feiras não servem os seus interesses, porque eles preferem controlar os seus tempos de apresentação de novos produtos e tudo isso. Só que é estranho, como tu dizes, e bem, Pedro, eles tiveram anos e anos e anos, formaram uma comunidade ali na Macworld espetacular, toda a gente dizia que aquilo era um espetáculo. Eu gostava imenso de poder, num futuro mais ou menos longínquo, de poder ir a São Francisco, e é pena, é pena. Pois, no fundo, aqui quem fica a perder é precisamente a comunidade de terceiros que vibra à volta do software feito para Mac. Pronto. De facto, é pena. Vocês acham que haverá alguma hipótese de surgir um outro evento também similar a este, mas organizado pela própria Apple, à imagem do que é feito em julho com a Worldwide Developers Conference? Mais direcionado para os consumidores. Sim, sim, mas mais direcionado para os consumidores, exatamente. Opa, poder pode, mas era uma sacanice para a IDG. Mas sabes como é que isto é? Isto é pois, exato. Não é bom para a empresa, não é bom para a empresa. Claro. Opa, e a Apple é conhecida por ser muito dura quando negocia com os seus parceiros. Não tem pejo em dobrar braços. Exatamente, e às vezes até contra o próprio ecossistema, contra os próprios developers e tudo. Opa, é possível, tendo em conta esse comportamento mesmo da Apple, mas ia levantar muitos maus humores contra a Apple, de certo. Okay, mais algum comentário quanto a este tópico de ser a última Macworld? Pronto, acho que só havia uma questão que valia a pena tocar, que é o rumor da Apple supostamente querer participar na CES. Que acho que é um tanto ao quanto absurdo. Sim, não sei sim. Que vocês pensam nisso. Concordo. Somente não tenho opinião formada eu. Acho que não que faz você... sentido, porque no fundo a Apple na CES seria apenas mais um. Mais um, claro. Não, é exatamente. Se a justificação deles de saírem da Macworld é precisamente quererem controlar os seus timings e irem para a CES, não controlam nada, porque ao lado deles está a Sony a lançar um netbook e do outro lado está a Microsoft a apresentar a beta preview do Windows 7 e dilui-se toda a exposição que eles poderiam ter numa exposição deles. Sim, há concorrência pelas airwaves, por assim dizer. Exato. Um último comentário neste ponto. O que é que vocês acharam, no geral, sem entrar em particular, da apresentação do Schiller? Portanto, ter sido o Schiller fazer a keynote e não o Steve Jobs. É um bom nascerão. Eu gostei. Opa, é sempre injusto a seguir ao Steve comparar, não é? Mas eu gostei, não foi nada, não posso apontar nada à apresentação de Phil Schiller. Sim. E tu, André? Estou de acordo com o que o Daniel diz. Pronto, acho que vai ser difícil haver alguém que consiga emular o Steve em palco, mas acho que foi uma apresentação convincente, apesar de tudo. Pessoalmente, eu também achei a apresentação convincente. Encontrei, já deixo no Triple Expresso, que foi a semana passada, só encontrei um pequeno grande problema com a apresentação em si. É que os textos pareceram-me escritos para o Steve Jobs e não para o Phil Schiller. Pois. E se há determinadas expressões, palavras, superlativos, adjetivos que fazem sentido, ou pelo menos são plausíveis na boca do Steve Jobs e na imagem do Steve Jobs, quando se vê o Phil Schiller, que é, como vocês dizem muito bem, o bonacheirão a apresentá-las, soa falso. Soa a soundbite, soa a conversa fiada. E isso eu notei muito na apresentação, ainda hoje estive a revê-la e fiquei mais uma vez com essa ideia. Quanto à capacidade dele de apresentador, não tenho nada contra. É um tipo sólido, um apresentador sólido e que fez o seu trabalho. É isso, estes homens, eles já passaram por isto em todas as suas fases da carreira e eles estão num degrau tal de... É o vice-presidente, não é? Do marketing. Ele tem que saber apresentar um produto, caramba. Sim, ele tem que saber usar bem o keynote. Exatamente. Também. Bom, andando por necessidade deste tema, vamos passar agora à apresentação propriamente dita. E alterando um pouco a ordem dos produtos que foram sendo apresentados e lançados durante a Macworld, durante a keynote do Phil Schiller, iria sugerir que começaríamos então com o iWork, portanto, com Pages, Keynotes, Pages e Numbers. O que é que vocês pensam? O André, o que é que achas, André? Confesso que ainda não tive oportunidade de brincar com a nova versão do iWork, mas achei interessante a transição para a cloud com o iWork.com. E pronto, não sei o que é que vocês acham será uma estratégia da Apple. É um passo certo na direção correta, que é exatamente como estás a dizer, o cloud computing. Mas é muito, muito tímido, muito tímido. É, porque da forma como está é apenas um ponto de partilha. Não permite edição, nada disso, como os Google Docs, por exemplo. Mas é um passo correto. E acho que eles fizeram este passo pequenino precisamente por causa também do lançamento do MobileMe. Que tentaram lançar um serviço logo todas as features ativas e deu para o torto. E então, se calhar, querem fazer um lançamento mais escalonado, até juntar a designação de beta à la Google, também para se defenderem um bocadinho das confusões que poderiam ocorrer. Pelos screens que eu vi, atualmente só permite adicionar notas, os colaboradores só podem exatamente. Exatamente. Não, podes fazer o download do ficheiro e trabalhar o ficheiro, podes importar o ficheiro, por exemplo. E depois offline poderes editar. Não, sim. Mas online só podes adicionar as notas. Mas acho que eles irão para aí, inevitavelmente. Eles irão para um serviço, para um web service mesmo de edição do texto e de partilha de documentos. Pelo menos espero eu. Eu também, mas quando eu não consegui perceber muito bem, e acho que eles também não, é qual é que é o target deste iWork.com. Quem é que vai usar este serviço? Quem é que eles querem que utilize este serviço? Eu não estou a ver as empresas, o consumidor empresarial, a usá-lo. Portanto, eu pessoalmente penso que o consumidor, que o utilizador da suite iWork em geral, não tem tanto perfil empresarial como se calhar a Apple gostaria, mas também... É culpa deles e do enfoque que dão em determinadas features da suite, como na apresentação vimos muitos efeitos de transição do Keynote, muitos templates do Pages, muitos gráficos bonitinhos do Numbers, e portanto isso é muito interessante para um determinado tipo de consumidores, que é um consumidor doméstico ou quase doméstico, consumidor empresarial. Não estou a ver a utilizar essas features ou estar muito preocupado com elas. E o mesmo problema eu vejo no iWork.com, é que quem é que vai usar isto? Quem é que vocês acham que será um utilizador típico, um utilizador padrão destes serviços? Pois é isso. E havendo ainda por cima alternativas grátis. O Google Docs, por exemplo. É exatamente esse o problema. É isso mesmo. Mas a Apple, toda a sua vida, tem lutado com alternativas grátis ou mais baratas que... com as suas propostas, e não é por isso que deixa de fazer dinheiro. Sim, mas é Google, caramba. É que já, o Google Docs já está implantado, não consegue combater o Office nem nada que se pareça, mas como alternativa, como um serviço web, está completamente implantado. E este iWork é como dizes, vamos ver. Podem ser que eles adicionem features que o torne mais apetecível, vamos ver. Você, desculpa, Pedro, não sei se conhecem um serviço que é o Keynote através do browser, o 280 slides. Exatamente. Não. Eu já tive a oportunidade de experimentar, por acaso. Força, André. E usa basicamente a framework Sprout Core, que é

e mais ou menos efeitos de transição para mim é-me igual a litro, não faz grande diferença. Numbers, nunca utilizei de todos, porque não tenho necessidade de, também, mais uma vez, de trabalhar com números, felizmente. E então, a segunda suite de programas, podemos, se calhar, já passar para o iLife 2009. É que realmente foi uma má cor de que os não-anúncios ultrapassaram, se calhar, os anúncios. Vamos então passar para o iLife. O iLife foi apresentado, teve direito a uma apresentação apenas parcial e vai estar disponível no final de janeiro. O Phil Schiller apresentou novas funcionalidades no iPhoto, no iMovie e no GarageBand, deixando de fora... quais é que são as outras duas mesmo? O iDVD. Não, o iDVD. O que é que vocês têm a dizer do que aquilo, daquilo que viram de novo, começando pela aquela que me parece mais importante, que é o iPhoto? É interessante, foi exatamente na mesma altura, não me recordo se 2 dias antes ou 24 horas antes, a Google lançou o serviço Picasa para Mac. E foi interessante ver esse taco a taco entre a Google e a Apple num programa de gestão de imagens. E foi trocado 24 horas depois. Mas o iPhoto, pronto, o reconhecimento de faces e o geotagging. O geotagging parece que também vai ser a moda deste ano quanto a fotografias. E acho que serão... Força, diz. Também me quero parecer, concordo contigo. E julgo que seriam duas características que teriam que aparecer neste programa, mas o que é que achas? André? Pronto, acho que há aqui também algumas... duas funcionalidades que eram inevitáveis, que é a interação com o Flickr e com o Facebook. Pronto, mais uma vez aquela interação com a Web 2.0. Não sei se viram também o novo sistema, o Places. Vi. Queria dizer o Faces, não o Places. Começamos com o Faces, lá. Pronto, basicamente reconhece as faces das pessoas, não sei com que eficácia, claro que na apresentação funcionou perfeitamente. Sobre rodas, é sempre. Mas de facto é interessante porque depois é possível utilizar em conjunto com Smart Albums. Fazer uma filtragem por caras, não é? Exatamente. O software detecta aquela cara, vê a nossa biblioteca, fototeca, e vê na nossa fototeca então que fotos é que tem aquela cara e podemos então fazer uma lista inteligente com essas fotos. É interessantíssimo. E então, para nós que gostamos de tecnologia e de fotografia e juntar essas duas coisas, formidável. Eu confesso que sou um bocado calão, portanto, eu tiro com as minhas fotografias para o iPhoto e estão lá e acabou. É como eu. Tenho mais ou menos uma ideia temporal de quando é que elas são tiradas e, portanto, depois vou lá à procura na biblioteca, mas ela já está um bocado grande a dita biblioteca, portanto, cada vez que abro o iPhoto, aquilo... Desgraçado, o programa está cada vez mais pesado. Só uma mera curiosidade, que versão do iLife é que vocês usam? Eu acho que é 2008, não é 8, é anterior, é 2006 ou 2007? Também uso a 2007, que foi a que veio com o meu Mac. Não me deu a trabalho. Eu não fiz o upgrade, não fiz o upgrade. Espera aí, houve uma delas que não houve, foi 2007. Pois, foi isso, por isso é que eu visitei. 2006, aliás, 2006. Pronto, eu também é que eu sim, uso sim. Também. Somos anacrónicos. Foi com os nossos portáteis. Faz todo o sentido. Faz todo o sentido. Mas não, pareceu-me por acaso a atualização do iPhoto, das três atualizações apresentadas, a mais interessante. Também é a única aplicação, eu confesso, utilizo no iLife, é apenas esta, é o iPhoto, e gostei muito das novidades. Gostei muito do Face, gostei muito do Places, e se funcionarem como apareceu na demonstração, nunca é garantido, não é? Mas se funcionarem, vão melhorar muito a utilização do iPhoto. Sim. Tendo dito isto, li no blog do Rui, o topofmac.com, um comentário bastante apropriado a criticar o facto de a informação das caras e dos lugares aparentemente não ser gravado no EXIF da foto, mas sim em metadata que é guardada na base de dados do iPhoto, ou seja, separa a fotografia da informação dela. E isto, de facto, a mim também não me parece ser a solução para quem quer ter a sua base de dados organizada, ou a sua base de fotografias organizada, e que a possa utilizar os programas. Portanto, o que é que vocês pensam? Não será também uma decisão por causa da maneira exatamente como a Apple decidiu que o iPhoto armazenava as fotos numa base de dados em formato proprietário? Não poderá também passar por aí essa separação para não se ver exportar tão facilmente para outros programas, para outros serviços? Não sei. Acho que é basicamente a Apple ser a Apple. Isso. Passa mais por aí, na minha opinião. Ok. Seguindo em frente, iMovie. O iMovie é tal coisa. Eu gostei muito no anterior, no 2008, aquilo, os thumbnails que nós passávamos lá com o rato, e aquilo fazia um preview do vídeo automaticamente, mas nunca utilizei. E o que se pergunta é que houve um clamor dos utilizadores do iMovie 2006, então o upgrade para o 2008 foi um bocado brusco. Sim. E muitas pessoas queixaram-se que os efeitos, as transições, tiveram que comprar tudo isso tudo, e está tudo à espera então de um verdadeiro upgrade ao iMovie, que o 2008 foi um bocado um fracasso. Foi essa a noção que eu fiquei. Eu fui um dos queixosos dos velhos do Restelo, que continuo a usar o iMovie. Não, mas com muita razão. Pois, felizmente a Apple teve o bom senso de disponibilizar gratuitamente o iMovie das pessoas. Pronto, acho que esta versão, comparativamente à 08, que estava muito castrada, sinceramente, já é bem mais interessante. Destaco a estabilização do vídeo. E achas que vai funcionar? Espero que sim. Pronto, é a tal questão da apresentação. Funciona sempre. Sim. Vamos ver. E cativa-te suficiente para pensares num upgrade, André? Neste momento, não, porque... Não só pelo iMovie, pronto, estamos agora a falar no iMovie, mas cativa-te o suficiente para pensares nisso? Neste momento, confesso que não, porque não estou a utilizar, a editar vídeo, mas acho que, sem dúvida, é um upgrade bastante interessante. Pessoalmente, como nunca usei o iMovie, embora conhecesse bem a querela quando apareceu o iMovie em 2008, exato. Eu não uso o iMovie, portanto, não tenho nenhum comentário positivo ou negativo a fazer sobre o iMovie 2009. Portanto, acho que vou deixar o iMovie por aqui, se vocês dois concordarem. Okay. Vou passar para o GarageBand. O GarageBand é ao contrário de vocês, é quase o único programa que eu utilizo. Que eu gosto de música e sou um músico amador. Não utilizo para fazer música, mas para fazer umas brincadeirinhas gosto. E o que achei mal foi os preços das aulas que eles particulares de música que eles iam pôr. Aquilo está grátis, não? Não, grátis não, mas é um bocadinho brutal o preço que eles estão a pôr aquilo. Ainda para mais porque já é preciso comprar a suite, já é preciso comprar o iLife, ou vem com o computador que nós compramos, vem de graça, mas para nós, utilizadores antigos, temos que comprar o programa.

o que é um bocado chato, mas pronto, mais uma vez é Apple, ser Apple. Não, tem que-se fazer o upgrade a todo o catálogo e sem qualquer, quer dizer, com o desconto ser apenas, entre aspas, 30 cêntimos por música, mas sem desconto de quantidade, ou seja, seria... Exato. Ao pensar com uma pessoa que gastou ao longo dos últimos 6 anos, sei lá, $1,000 em música, não tenha que agora gastar um terço disso outra vez, mais $300, para ter aquilo, para lhe retirar as limitações, quer dizer, para lembrar um bocado a história da máfia. Problema e depois oferece-se por um determinado valor para ir a retirar o problema. Exatamente. Não, eu fico a lamentar imenso é ter comprado a música Favas com o Choice do José Cid. Porque agora, para fazer o upgrade à minha biblioteca toda, tenho que também fazer o upgrade às Favas com o Chouriço de José Cid. E a brincar, 30 cêntimos por música, pela mesma música. Estamos mais uma vez a falar de um terço do valor original que pagámos por isso. Exatamente. E acho que não esquecemos de referir só uma questão, que é: vamos ter três modalidades, 69 cêntimos. Para música, acho que tem descontos ocasionalmente para a música mais antiga, 99 cêntimos para o normal e 1,29 para os singles mais populares. E isso, exato, André, é um ponto importante, porque era uma coisa que as pessoas comentavam, que a indústria discográfica queria impor esses preços diferenciados, os vários preços na iTunes Store, e era a Apple que não permitia. E se calhar houve aqui um quid pro quo, uma troca de ela por ela, nós damos as músicas sem DRM e vocês permitem-nos pôr aqui preços diferenciados. Provavelmente foi o que aconteceu. Me parece razoável. Sim, perfeitamente. Hoje em dia, se há 6 anos atrás, o que nós consumidores necessitávamos era um serviço funcional e simples, e portanto, preço único, a política de preço único. Sim. Facilitou muito a adoção de música digital e fazia todo o sentido na altura. Hoje em dia o mercado está mais maduro, há concorrentes de peso, nomeadamente a loja da Amazon nos Estados Unidos e também aqui no Reino Unido, e portanto faz sentido que haja esta política diferenciada de preços, com três níveis de preços. Um comentário que eu vi alguns na net, confesso que não lembro de quem, era que esta ideia não era apenas e só para forçar as pessoas a comprarem mais álbuns e menos singles, naturalmente que era um dos objetivos da empresa discográfica, mas pegando uma vez mais no exemplo da máfia, era através desta política diferenciada nas músicas ter os preços mais altos, poder fazer bundles de músicas e oferecer esses bundles a um preço mais baixo e que estão a dar um desconto. Exatamente. É bem possível, é bem possível. O que a mim faz sentido também, portanto, na altura não tinha pensado nisto e confesso que a ideia original não é minha, portanto, não vou tomar por mim esta ideia, não tomem por mim esta ideia, aliás, mas parece-me lógico e, portanto, conhecendo a indústria musical, também conhecendo um bom exemplo da indústria que gosta de defender bem os seus direitos, ou aquilo que eu acho que são os seus direitos, é, pelo menos... plausível esta argumentação. E um bocadinho numa tangente, acham que a Apple, num futuro mais ou menos próximo, queria saber a vossa opinião, de um serviço de subscrição? Acham que é possível a Apple enverdar por aí? Eu acho que não faz sentido. Não. Mas pessoalmente não faz sentido. Okay. Como utilizador também não, mas pensando como a Apple, acho que tirava oxigênio de todos os concorrentes, porque já não tinham alternativa para onde poder combater a Apple, porque cobria tudo, todas as alternativas de venda digital de música, desde o serviço de subscrição até a sem DRM ou com maior ou menor bitrate. Mas também acho que para consumidor não tem sentido nenhum o serviço de subscrição. Eu compro as músicas, são minhas e são sempre minhas, não é? Durante um mês, ou durante um dia, ou durante uma semana. Ok. André, mais alguma coisa a dizer neste ponto sobre o iTunes? Não, estou de acordo com o Daniel.